seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava. Você foi esquecer. DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The best of DJ. Você faz falta aqui. Nós somos a dupla Taem e Thiago. E também estamos juntos com o DJ Thiago Albuquerque. Detona aí, DJ. Tô sabendo que tá namorando. Vi a foto que você postou. Na legenda tinha tantos planos que a gente sonhou. Que a gente sonhou. Já está falando em casamento. Tô correndo um risco sério de viver pra sempre com você. Entre mil e um milhão na cima de um leva. Um homem e Julieta e minha tantas guerras. Mas quando se vale a pena o amor supera. Não sou um anjo da guarda, mas eu vou te proteger. Se o sorriso é o combustível pra eu responder, você sabe por quê? Eu simplesmente vou eu largo tudo e vou ficar pra sempre, sempre com você. A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já está falando em casamento. Tô com o risco sério de viver pra sempre. com você. Entre um e um milhão nasce um Adão e Eva. O Romeu e Julieta e meia tantas guerras. Mas quanto se vale a pena o amor supera? Eu sou anjo da guarda, mas eu vou te proteger. Esse seu sorriso é o bom. Quando se sente realizado e dizer que encontrou o bem que você

São 126 cabides e no guarda-roupa um grande espaço seu. Deixa o que faço, sou eu bem no meu canto, futuro levado meu, roubado. Tô negociando com a solidão, tô tentando convencer que ela não fique não. Suas razões, você nem gosta dela, porque tá com ela. Se sou eu que você ama, por que que me deixou? Queria alguém melhor, não conseguiu, juntou as coisas e pronto, tá medicando amor. 2 meses assim, não vai ser agora. E te ver escondendo o rosto, pra que ir embora? É difícil. Pra quem foi o seu dono e agora é só um risco. 2 meses assim, se não terminou até hoje, não vai ser agora. E te ver escondendo o rosto, pra que ir embora? É difícil. amor não conseguiu. Juntou as coisas e voltou, tá mendigando amor. Dois meses é assim, se não terminou até hoje não vai ser agora. E te ver escondendo o rosto pra ter que ir embora é difícil. Pra quem foi sua dona e agora é só um vício. Dois meses assim, se não terminou até hoje não vai. Maravilhosas. Com vocês, Jorge e Matheus. Já vi isso. É, Jorge. Ele não sabia que enquanto ele negava amor, eu te amaria. Enquanto ele causava dor, eu te curaria. Ele não sabia que seria minha. E agora ele chora e sente a dor que causou. Só te tem na memória. Sabendo que a vida mudou, ele se apavora. Já passou sua. Agora sou eu que abro e fecho seu destino. Te chamar por apelido, devolver o seu sorriso e te fez esquecer. Que um dia ele te fez sofrer, não fez por merecer. Já passou sua. Fez por merecer. Agora sou eu quem abraça o seu corpo. Depois volto pra ficar te olhando, pra dizer eu te amo. Agora sou eu que abre pra ser te chamar por apelido. Devolver o seu sorriso e te ver. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Não sei, não. Prazer! Que prazer estar aqui com você! Que massa! Doido. Que massa! Voltou pra balada, todo disfarçado, cabelo. Cheirava sabonete de

Araújo. Olha o Henrique Juliano. Deus abençoe muito você, viu? Prazer estar fazendo parte desse projeto do seu sonho, tá, meu filho? Muito obrigado pelo carinho, pela amizade que nós temos. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Que Deus abençoe muito você, sua carreira. Obrigado, Goiânia. Obrigado, Brasil. Um beijo pra vocês. Com Deus, gente. Beijo. Alô, galera, aqui quem fala é Thiago Bravo. Eu também estou aqui junto com meu parceiro DJ Thiago Albuquerque. Detona aí, DJ. Pra não causar, eu nem vou. Se é pra ninguém notar, chama as amigas calçante. Olha ela, tá com bumbum na nuca, capricho na meita, eita na fissura. Só que não sufoca, deixa ela à vontade, que a previsão do tempo chove sacanagem. Seu amante entra no carro, você bate. Deixo no vidro batido, ouvido e derramo lágrimas mutantes. Fiz tudo que você sempre sonhou. Te dei carinho e você ferrou com nosso amor. O tempo de ser besta acabou. A sua própria corda, agora você se enforcou. Que Jorge Matheus deseja pra todo mundo aqui é muita sorte, né? Você e eu é como se fosse o sol. Oh, oh. Não quero tudo de uma vez, só quero sorte pra nós. Amor e paz, e o resto a gente corre atrás. Não quero tudo de uma vez, só quero sorte pra nós. Tô dando tempo, tô precisando disfarçar os pensamentos. Ficar bem longe porque perto não aguento. Hoje eu quero sobreviver pra me esquecer. Eu dei valor demais a quem não merecia. Acreditei no doce que não merecia. Na mesa desse bar eu vou enlouquecer. Vamos pra cima aqui lá. Só amores enfraquece a bebida cura. Não vou mudar minha casa, eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo. Bebendo mais é maneiros. Só amores enfraquece a bebida. Conseguindo te ouvir, aqui em cima o som tá muito alto. E aí embaixo tá muito lotado. Eu já estive em seu lugar, sei bem o que você tá passando. Confesso que prefiro aqui, no camarote observando. Vou mandar uma sonência pra acabar com o seu barato. A bebida tá mais cara, em bilhete de obrigado. É pra comemorar mais um dia de solteiro. Depois que cê me largou, tá até sobrando mais dinheiro. Quem te viu e quem te vê achou que dava por cima. Vai se afogar no álcool escutando seu polícia. Seu polícia, eu me separei recentemente, mas dessa vez eu tô feliz. O que você tá fazendo aí? Não tô conseguindo te ouvir. Aqui em cima o sol tá muito alto. E aí embaixo tá muito lotado. Eu já estive em seu lugar. Sei bem o que você tá passando. Confesso que prefiro aqui. No camarote observando. Vou mandar garçonete pra acabar com seu barraco. A bebida tá mais cara e o bilhete de obrigado. Mais um dia de solteiro. Depois de cê me levou, tá até sobrando mais dinheiro. Quem te viu e quem te vê achou que dava por cima. Vai se afogar no álcool escutando seu polícia. Essa é pra comemorar mais um dia de solteiro. Depois que cê me largou, a carteira como é que eu vou. Quem te viu e quem te vê achou que tava por cima. Vai se afogar no álcool Albuquerque, the best of DJ. Você não atende esse telefone, porque você me pede o nome. Tô precisando tanto de você. Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber que a vida só importa se você estiver comigo. Nem pareço cara de onde a noite até te assustei, me encontrando agora da segunda vez. Romântico, e nem estranhe essas flores que eu te dei, porque a noite vai começar tudo outra vez. Eu tenho lá do love, love, love, mas quando eu ativo o lado dói, eu faço o que não pode. Um lado faz carinho, enquanto o outro morde. Eu tenho lá do love, love, love, mas quando eu ativo o lado dói, eu faço o que não pode. Um lado faz carinho, enquanto o outro morde. Prazer, seu love, dói. Todo convocado, me parece o cara de hoje à noite. Até te assustei, me encontrando agora da segunda vez. Romântico, e nem estranhe essas flores que eu te dei, porque é noite. Vai começar tudo outra vez. Eu tenho lá no love, love, love, mas quando eu ativo o lado dog, eu faço o que não pode. Um lado faz carinho, enquanto o outro pode. Eu tenho lá no love, love, love, mas quando eu ativo o lado dog, eu faço o que não pode. Um lado faz carinho, enquanto o outro pode. Eu tenho lá no love, love, love, mas quando eu faço o que não pode. Um lado faz carinho, enquanto o outro já leve que está louco. Tenho um lado love, love, love, mas quando eu ativo o lado dog, eu faço o que não pode. Um lado faz carinho. DJ Thiago Albuquerque, DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Já leve Cristiano. Quem gosta faz barulho. Eita, não. Do nada você diz que acabamos, como assim? E no seu coração não tinha mais lugar pra mim. Me cobrou maturidade pra ficar só na amizade. Não perdoou seu tempo e me deu uma desculpa. Você não sei, a minha vida continua. Quer saber o quê? Fiz tudo de bom pra você. Mais lugar pra mim, me cobrou maturidade pra ficar só na amizade. Não perca o seu tempo inventando uma desculpa. Qual ser você? A minha vida continua. Quer saber? Tudo de bom pra você. Belém, Belém, Belém. Nunca mais eu tô de bem. Quando não quer, dois não ama. Amigo de ex é o caramba. Belém, Belém, Belém. Nunca mais eu tô. Parabéns, meu irmão. Alô, galera, aqui quem fala é Munhoz. Aqui é Mariano. E nós também estamos com o nosso grande amigo DJ Thiago Albuquerque. Aquele abraço! Se precisou de mim, né? E me levou por ela. Parece que eu tava tendo um presente pra ela. Mas dividando, amiga, eu não aguento. Na frente dos outros você não tem sentimento. Na balada vira cara, não tem tolerância. É pura arrogância. Mas quando bate a carência, você mostra dependência. Quando você quer te amar atrás, você sabe que comigo é diferencia. Toma vergonha nessa cara, né? Você não quer, eu sou seu rabo sexo. Você usa a mão do pé, mas eu sou rabo sexo. Estou se valorizando, eu não sou havaiano pra você ficar pisando. Vergonha nessa cara, né? Você não quer, eu sou seu rabo sexo. Você usa a mão do pé, mas eu sou rabo sexo. Está se valorizando, precisou de mim, né? E me ligo correndo. Parece que eu tava tendo pressentimento. Mas o que eu me der, eu não aguento. Na frente dos outros você não tem sentimento. Na batalha vira cara, não tem esperança. É pura nobreza. Mas quando bate a carência, é como que você mostra dependência. Quando você quer tirar o atraso, você sabe que comigo é diferenciado. Toma vergonha nessa cara, né? Você não quer, eu sou seu rap. Eu sou havaiana pra você ficar pisando. Vergonha nessa cara, né? Você não quer, eu sou seu rap sex. Você usa quando quer, mas o seu rap sex tá se valorizando. Eu não sou havaiana pra você ficar pisando. Vamos mandar o rap sex. É, agora elas vêm de novo. Agora você vem. Agora elas querem de novo. Agora elas querem. Mas fala pra ela que a gente não é havaiana, não. Não quis a alma, né? Toma vergonha nessa cara, né? Você não quer, eu sou seu rap sex. Você usa quando quer, mas o seu rap sex tá se valorizando. Eu não sou havaiana pra você ficar pisando. Toma vergonha nessa cara, né? Você não quer, mas o seu rap sex tá se valorizando. Eu não sou havaiana pra você ficar pisando. Vergonha nessa cara, né? Você não quer, eu sou seu rap sex. Você usa quando quer, mas o seu rap sex tá se valorizando. Eu não sou havaiana pra você ficar pisando. Rap sex, tô precisando muito. Rap sex tem pra todo mundo. Vira bagagem, Munhoz e Mariana. Solta a voz e dá um grito. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJs.